Olá, hoje a gente vai mergulhar um pouco nos trechos de O Caminho da Leveza, O Poder Transformador do Perdão. A ideia é tentar extrair o principal, sabe? Como que o perdão pode, de fato, aliviar a nossa caminhada. E a imagem central que o material traz é bem cativante. O perdão comparado a um balão que eleva a gente. Uma busca por leveza mesmo. E tem um convite claro, né? Para alegria, para bondade. Cita até Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Bem otimista para começar, né? Sem dúvida, é um ponto de partida forte. E essa leveza toda, ela é colocada em contraste com o peso que a gente carrega quando não perdoa. O texto usa uma metáfora ótima, aliás, das mágoas não serem pedras. Ah, sim, eu vi essa parte. Como sementes, né? Exato, sementes que a gente escolhe não plantar. A proposta é outra: cultivar flores de perdão para poder colher paz. Bem poético, né? Muito. Essa imagem das sementes é forte. E tem outra analogia que também me chamou a atenção, a da brasa quente. Como é que o material descreve isso? Ah, essa é clássica e poderosa. A ideia é que guardar ressentimento, é como ficar segurando uma brasa. Quem acaba se queimando é quem está segurando, né? Nossa, verdade. E aí a sugestão é trocar essa brasa por um, veja só, um buquê de flores. É bem visual para mostrar o custo pessoal de ficar preso na dor. O foco vai para o bem-estar de quem perdoa. Faz muito sentido colocar o foco no próprio bem-estar. Isso parece que conecta com a parte mais espiritual que o texto explora também, certo? Exatamente. O material vai buscar lá em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Ele meio que vincula o perdão que a gente dá com o perdão divino que a gente pode receber. Tem uma dinâmica aí de reciprocidade. Entendi. Mas acho que vai além de uma simples troca, sabe? Parece sugerir que, ao perdoar, a gente ajusta a nossa própria condição interna para poder receber essa paz, essa leveza. Entendi. Então não é só uma troca, é mais uma transformação interna mesmo. E o texto é bem claro que essa transformação não é tipo mágica, não apaga a dor de uma hora para outra. Precisamente. É colocado como uma decisão, consciente, corajosa até. É escolher não se deixar definir pela ferida, sabe? Abrir um espaço para a cura acontecer. Aí cita Isaías, lá no capítulo 43, que fala sobre Deus fazer algo novo e o convite é para não ficar preso no passado. O perdão entra aí como esse caminho novo, essa possibilidade. Um caminho que, pelo que o material indica, parece que não acaba, né? A referência a perdoar 70 vezes 7. Isso, de Mateus 18. É bem conhecida, mas a forma como o texto interpreta é interessante. Como assim? O fascinante é a ênfase na continuidade. Não é só um número grande, tipo 490 vezes. A ideia é de uma generosidade que não se esgota, uma prática constante. É um convite a recomeçar sempre. Sugere que o perdão tem menos a ver com o mérito de quem errou e mais com a nossa necessidade contínua de manter o próprio coração livre, sem ficar contando, sabe? Puxa, isso muda a perspectiva. Reforça mesmo a ideia do perdão como autocuidado, né? Amor próprio. Uma libertação pra gente mesmo. Sim, essa é uma mensagem-chave ali. E o texto ainda traz uma nuance bem importante, que às vezes causa confusão, que é: perdoar não significa necessariamente restaurar o relacionamento como era antes. Ah, isso é fundamental. Muita gente trava aí, né? Como o texto aborda isso? Ele usa Romanos 12, 18. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Certo. A interpretação que o material parece dar é que o tesouro mesmo, o que a gente tem que proteger, é a nossa paz interior. E se para manter essa paz for preciso colocar limites, ou até perdoar, mas mantendo uma certa distância, tá tudo bem, é válido. Entendi. O foco é a serenidade interna. Exato. Não é a reconciliação a qualquer custo. Então, prioridade na paz pessoal, mesmo que as relações mudem depois do perdão. Faz sentido. E para encarar esse processo todo, que a gente sabe que não é fácil, de onde viria a força? O material fala sobre isso? Fala assim. Aponta diretamente para a fé e para a confiança em Deus como o suporte principal. A citação do Salmo 28, versículo 7: "O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia", meio que resume isso. A fé não entra como mágica, mas como a fonte da resiliência que a gente precisa para essa jornada. que é desafiadora mesmo. Bom, então resumindo um pouco tudo isso que a gente conversou, a mensagem principal que fica dessa análise é o perdão como escolha ativa, uma escolha consciente, né? Por mais leveza, por paz interior, por libertação pessoal, e é um processo contínuo, não um evento isolado. E a fé parece como um apoio importante nesse caminho. Exatamente. Os trechos que a gente olhou pintam o perdão como algo exigente, não dá para negar, mas ao mesmo tempo profundamente transformador. É apresentado quase como um requisito para a gente alcançar essa leveza, esse bem-estar duradouro que o título do material até promete. Isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Se o perdão é esse caminho constante, essa generosidade dos 70 vezes 7, como que a gente equilibra isso com a necessidade que o texto também aponta de proteger a nossa própria paz? Às vezes colocando limites, como sugere lá a ideia de Romanos 12, 18. Boa questão. Fica aí algo para nossa reflexão, né? Como navegar essa tensão.